andrecedesmoral.com.br. Aí, paredão! Alô, porta-mala, aumenta o som que chegou! O havaiano! O meu grave batido no grau, a novinha quando escuta a bunda vai no chão na hora. O meu grave batido no grau, a novinha quando escuta a bunda vai no chão na hora. Só socada na boca que ela gosta, sinta o sabor da penetrada do maloca. Só socada, só socada, só socada, só catinha. Só socada, só socada, só socada, só catinha. Só socada, só socada, só catinha. Soca, soca, soca, soca, soca, soca, só catinha. Só socada, só socada. Só socada, na novinha. Só socada, só socada, só socada, na novinha. O meu grave batendo no grau, a novinha quando escuta a bunda vai no chão na hora. O meu grave batendo no grau, a novinha quando escuta a bunda vai no chão na hora. Só socada na boca que ela gosta, sinta o sabor da penetrada do maloca. Só socada, só socada, só socada, só catinha. Só socada, só socada, só socada, só catinha. Só socada, só socada. Na frente do paredão, a galera na frente do paredão. Som das praias chegou, vai! Só socada, só socada, só socada, na novinha. Só socada, só socada, só socada, na novinha. Mais um pipoco da Brice e o Hércules, o havaiano. André Silis, o mural de Ibi Coara. O meu grave batido no grau, a novinha quando escuta a bunda vai no chão na hora. O meu grave batendo no grau, a novinha quando escuta a bunda vai no chão na hora. Só socada na boca que ela gosta, sinta o sabor da penetrada do maloca. Só socada, só socada, só socada, só catinha. Só socada, só socada, só socada, só catinha. Só socada, só socada, só catinha. Soca, soca, soca, soca, soca, soca, só catinha. Só socada, só socada, só socada, na novinha. Só socada, só socada, só socada, na novinha. Só socada, só socada, só socada, na novinha. Só socada, sinta a socada do negão, vai, vai. Só catinha, soca, soca, soca, soca, soca, soca, a novinha. Soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. Aí, Bricinho, o pai tá como? O pai tá pra... Contato para show é o 99150-9530, hein? Gostou da socadinha? Gostou, bebê?